Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Às vezes não é porque a mulher veste um short curtinho, uma blusa decotada, ela gosta de ouvir qualquer tipo de cantada. Geralmente ela gosta de ouvir mais ou menos isso aqui, ó. Ai, ai, ai, ai, charminho, quanta doçura. Tô viciado na curvatura dela. Parece atriz, protagonista de novela. Tento disfarçar, dando aquele olhar de canto. Quando percebo, eu já tô babando. Um gamado, eu até decorei seu andar. Reparei no vestido e sou lindo, penteado. É clichê, mas eu vou perguntar. Será que a gente não se conhece de algum lugar? Diz pra mim. Já que eu tô no zero a zero, eu tô liso e sem dinheiro. Vou apelar pra uma cantada de pedreiro. Sua mãe é confeiteira, seu pai deve ser padeiro. Você é o sonho que eu procuro o ano inteiro. Já que eu tô no zero a zero, eu tô liso e sem dinheiro. Vou apelar pra uma cantada de pedreiro. Sua mãe é confeiteira, seu pai deve ser padeiro. Você é o sonho que eu procuro o ano inteiro. Ô, cantada de pedreiro, pense na maravilha. Ai, ai, ai, ai, que chaminho, quanta doçura. Tô viciado na curvatura dela. Parece atriz, protagonista de novela. Tento disfarçar, dando aquele olhar de canto. Quando percebo, eu já tô babando. Engamado, eu até decorei seu andar. Reparei no vestido e sou lindo. E é clichê, mas eu vou perguntar. Será que a gente não se conhece de algum lugar? Já que eu tô no zero a zero, eu tô liso e sem dinheiro. Vou apelar pra uma cantada de pedreiro. Sua mãe é confeita. Você é o sonho que eu procuro o ano inteiro.